give advice. Senão vieram todos os boas. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Manuel. Eu sou da paróquia do Lumiar. Conheço muito bem o João Munhoz, que falou há pouco tempo. Eu fiz os meus estudos todos no colégio dos jesuítas. Os meus filhos também. Estive casada há 24 anos. Unilateralmente, o meu marido resolveu sair de casa. E tal como... Meu nome é Maria Clara. Não, a Teresa. Disse... não se pode realmente aceitar que as pessoas queiram viver connosco e, portanto, eu aceitei, divorciei-me rapidamente. Acho que estamos num tempo de mudança, sem dúvida, mas temos que ter cuidado em algumas coisas. Eu acho que hoje vivemos, no geral, numa cultura de divórcio. É aceito pela sociedade toda que as pessoas se divorciem. Eu não concordo com a lei, logicamente, que as pessoas não se podiam divorciar. Mas também hoje em dia há um facilitismo muito grande. Eu acho que nós, Igreja, nós, movimento de Igreja, devemos ter atenção também a isso. A não facilitar, a não justificar. Claro que não se pode viver sem amor. E o amor é que realmente é a base de uma união. E se não há, realmente não vale a pena viver juntos. Mas também acho que há necessidade de tentar. E acho que há necessidade de que haja comprometimento e que haja da parte da Igreja um esforço para que as pessoas, que não seja fácil e tudo simples. Eu neste momento estou divorciada, não sou recasada. Na minha paróquia continuei a ser inclusivamente ministra da comunhão. O meu prior disse que não havia razão nenhuma para eu deixar de ser. Chama-me, aliás, a primeira vez que aconteceu na missa, ele disse, preciso de um ministro da comunhão. Eu estava presente, não fui capaz de me levantar. E ele chamou pelo nome e disse, o que é que está aí a fazer e não se levanta para me vir ajudar? Eu acho que isto realmente, perante a paróquia inteira, que toda a gente sabia o que é que se passava, e inclusivamente perante os meus filhos, porque eu fiquei sozinha com vários filhos, é uma situação excelente. E eu agradeço profundamente ao meu prior, que é o Padre Alberto Sousa, que é jesuíta também, que tem feito um trabalho excelente. A minha filha mais nova fez a primeira comunhão, faz amanhã uma semana, e tem sido um percurso extremamente difícil com eles. O meu filho mais velho tem 20 anos, está na faculdade, e a atitude do pai fez com que ele inclusivamente se afastasse um pouco da Igreja. Por tudo isto, eu acho que temos que repensar, acho que é importante que as pessoas sejam aceites, mas também é importante que a Igreja não entre também na cultura do facilitismo, de deixar que tudo seja permitido a toda a gente. Temos também que ter atenção a uma coisa, eu sei que parte da consciência de cada um, mas também o facto de tudo ser aceito leva a que muita gente ache que é perfeitamente justificável que as coisas acabam e acabam. Não é assim. As coisas não acabam. Nós temos compromissos. Claro que o amor tem que estar presente, mas há compromissos e há compromissos que devem ser cumpridos pelas pessoas. E, portanto, é um pequeno testemunho que eu quero aqui deixar. Eu daqui a pouco vou ter que me ausentar, tenho que ir buscar uma das minhas filhas a uma festa de anos, mas estou disponível para integrar todos os movimentos e para dar o meu testemunho em todo o lado. Muito obrigada. Se calhar é mais fácil nós entregarmos o... irmos dando o microfone às pessoas para as pessoas não terem de se deslocar. Portanto, obrigada. Ora, eu gostei imenso de ouvir testemunhos tão sentidos e tão variados, e, mas gostava de pôr a questão aos teólogos aqui presentes. Quando é que a Igreja, como instituição, quando é que o direito canónico instituiu com a, enfim, com a rigidez que presentemente tem, estas regras de ser proibida a comunhão aos casais recasados. E dado que tantas coisas têm mudado, não é? E que o próprio sacramento do matrimónio também só surgiu, não sei se no século X, mas assim, XIII, o que é que acontecia antes, não é? Enfim, penso que o que se vai discutir em Roma este ano e no próximo é também uma questão de prioridades. Portanto, a Igreja como instituição está interessada em, de facto, trabalhar para a justiça e acabar com a pobreza, ou está mais interessada, ou continuará interessada, no fim, nas questões de moral sexual, como sempre estas à frente, o que tem sido o caso. E também não deixa de ser curioso que a contracepção, toda a gente, aliás, todas as pessoas que aqui estão têm um filho, dois filhos, etc., na Europa isto é geral, na Itália, Portugal, etc., etc., etc., Estados Unidos, Canadá, ou seja, ninguém segue o humano in vitae em boa consciência, não é? Toda a gente vai à comunhão utilizando, e muito bem, métodos contraceptivos. Eu lembro que o Dr. Albino Aroso, médico católico, dizia: não só é um direito, é uma obrigação usar métodos contraceptivos, quer dizer, efetivos, e não, enfim, aqueles métodos falsamente ditos naturais, não é? Porque sabemos que todos são artificiais. Então, porquê que há, não é, esta hipocrisia em relação à contracepção e em relação ao, à comunhão dos recasados, a esta severidade? Também houve alguém que disse que o que nós estamos aqui a discutir é importante na Europa, mas não noutras zonas como a África, etc. Eu penso que, com as mudanças aceleradas que estão a ocorrer na história, que dentro de 10 anos, no máximo, a Ásia, os casais católicos na Ásia, em África, na América do Sul, certamente já vão nesse caminho, também vão, no fim, refletir nos mesmos caminhos que nós estamos a refletir agora. Quer dizer, isso é, vai pensar que eles vão estar detrás. Bem, e queria também dizer que o movimento Nós Somos Igreja, de facto, também está muito preocupado com a questão da imposição do celibato aos sacerdotes, e temos aqui o exemplo, e ouvimos o testemunho de um sacerdote, que é o José Carlos Lima, e como com ele há mais de 200 ou 300 em Portugal, casados, que gostariam de estar ao serviço cotidiano da Igreja, e que são impedidos porque têm o sacramento do matrimónio também. Maria João? Eu só queria fazer um pequeno esclarecimento. Parece que houve aqui uma pequena confusão. É que ser divorciado não é pecado. A pessoa divorciada, quer dizer, pode comungar absolutamente à vontade. O único problema que se põe à Igreja Católica é se uma pessoa que está divorciada se volta a recasar. Pode-se pôr esse problema de consciência à pessoa. Agora, o facto de uma pessoa ser divorciada não pode de maneira nenhuma ser a pessoa autocensurar-se por ser divorciado e não ir comungar. Eu isso acho que é uma confusão que não tem consistência absolutamente nenhuma. Ser divorciado é um facto da vida que não pode de maneira nenhuma impedir uma pessoa de comungar. Do ponto de vista canónico, ser divorciado é solteiro ou é casado? Longe vão os tempos em que os filhos de casais divorciados, os pais e as mães que se consideravam bem casados não deixavam os seus filhos ir às festas de anos dos meninos filhos de pais divorciados. Isso já acabou. Ser divorciado não é pecado. Quem é que se inscreve? Sebastião, boa tarde. Eu acho que houve aqui testemunhos extraordinários hoje, estou aqui, algumas pessoas de costa, desculpa. Houve testemunhos extraordinários. Há pelo menos uma coisa que eu hoje não ouvi falar, que é a nulidade do casamento. Eu li alguma coisa, alguns teólogos que escreveram que 95% dos casamentos são nulos. Ora, se nós formos, está escrito por teólogos, não sou eu, estou a transmitir, está aqui, posso citar quem escreveu. Portanto, se nós formos muito a fundo daquilo que está escrito no direito canónico, muito, muito daquilo que lá está escrito não se aplica de todo no casamento. E, portanto, quando eu fui falar com o padre, eu sou divorciado, quando fui falar com o padre, porque é que tu não pões a anulação do casamento como caminho? Coisa horrorosa. Acabamos de divorciar, que é um horror, um calvário. E agora, passar por uma anulação de um casamento. É isto que a Igreja me propõe? Esta Igreja que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, não tem nada a ver com amar. Mas, podemos recordar aqui que quando Jesus disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu, o que é que significava o casamento naquela altura? Naquela altura, o esposo podia desposar, podia divorciar-se, só porque já não lhe apetecia mais. E a mulher não tinha sustento, só tinha duas vias. Ou prostituição, ou não tinha mais nenhuma. Acabou a vida. Portanto, é muito importante nós percebermos, quer dizer, o contexto, como dizia ali o Paulo. Contexto, não é? E às vezes parece que nós ficamos ali amarrados àquilo. Depois eu também não me lembro, em momento nenhum, de Jesus ter dito que a comunhão era um prémio de bom comportamento. Olha, portaste bem, toma lá. Não, tu não. Judas tomou parte com ele. É isto? É a minha Igreja? Bom, mais um pensamento. É extraordinário como Jesus teve 3 anos a pregar e fez uma revolução monumental. E quando a Igreja é convidada a repensar, não, olha lá que a gente tem que ir devagar. Oh, mas o homem fez aquilo em 3 anos, mudou o mundo. Nós não somos capazes, estamos com medo. Medo de quê? De amar? Nós só nos vamos salvar se amarmos. Ora, muitos dos divórcios acontecem porque de facto não há amor. E então, o que é que a Igreja faz? Como nós vimos, ouvimos hoje, não é? Quer dizer, as pessoas ficam sentadas, não é? Têm vergonha de chegar à frente. Até porque lhes pode ser recusada a comunhão. Não é? Não, claro que não nos vamos sujeitar a isso. E podemos olhar agora para os miúdos, não é? Aquilo que nós vimos ali, aquela curva, aquele declive tremendo, não é? E quando sentimos que todos eles já vivem em comunhão de facto. Todos. Então, e a Igreja fecha os olhos a isto, também já dá a comunhão? Para isso já é indiferente? E, portanto, claro que nós estamos aqui numa revolução extraordinária, não é? Eu não tenho conclusões. O que eu sei é que, felizmente, tenho neste momento um Papa, e agora vou dizer assim uma frase um bocadinho forte, um Papa cristão. Um Papa que vive aquilo que Cristo veio cá dizer. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É só isto. Mais inscrições? Boa tarde. Eu sou Maria Antónia Condeixa e vim cá dizer uma coisa. Eu ouvi todos falar de divórcios e que eram divorciados. Eu casei com um enxoval completo, marido e filhos. Era solteira, não estou nada arrependida, nada. E digo ao Gonçalo e à Ana, à Mariana, não é? Que sejam verdadeiros com os vossos filhos, mesmo com os problemas todos que o pai ou a mãe possam vir a criar, eles percebem com o crescimento. Eu tive pegas com os filhos do meu marido, isso tudo, mas não deixei de ser como eu queria. E o pai, quem mandava lá em casa era eu, e hoje está tudo crescido e tenho netos já todos emprestados, pela primeira vez vou ter uma neta verdadeira. E tivemos 5 filhos. Mas olha, o que eu vinha cá dizer é que casei, sou muito feliz, a única coisa que me custa mesmo hoje, e hoje saio daqui muito baralhada, porque sou muito amiga do António Vaz Pinto. O António tem falado imenso desde pequeninos que nós somos amigos para ele tratar da anulação do casamento. E hoje venho cá e já falei com o padre Bento e ele diz aquela frase que ele disse e a pessoa convida para, casa, para o jantar ou para o almoço, não vai deixar de comer. E hoje chego aqui um bocadinho confusa, porque fui educada também com valores, como aquela senhora falou, contra o divórcio e isso tudo, mas aceito perfeitamente que as pessoas têm que divorciar. O meu pai e a minha mãe mesmo diziam que mais vale as pessoas separarem que ter um ambiente horrível em casa e de hipocrisia. Não vale a pena que os miúdos também percebam isso. E o meu pai e a minha mãe tiveram uns ambientes horrorosos a fingir. Não era nada. Não era que... O que eu digo é, a única coisa que hoje me custa mesmo é não comungar. Vejo os meus filhos a vir da comunhão e tenho muita pena. Qual é a diferença? Só uma coisa muito rápida, para ser sincero. Eu também queria dizer uma coisa. Como isto? Pronto, como já são quase 6 horas e temos agora a missa, mas eu queria dizer uma coisa que me... fez talvez um bocadinho de impressão em todos os testemunhos, que eu sei, fantásticos e uma maravilha, e, enfim, de uma comunicação em que nos envolve a todos. Agora, eu desafiaria também os teólogos que aqui estão, a que realmente há uma contradição enorme, e para além do que aquele rapaz disse, o cristianismo e Cristo trouxe... A falha é talvez aquele que falha é alvo de Deus que é misericordioso. Talvez aqui as pessoas tinham dos seus divórcios a noção que falharam, mas os que falharam são muito queridos para o Pai e, portanto, se falharam, não é uma derrota. Pode ser até uma vitória. Isto é um ponto em que assenta a contradição em que a Igreja se encontra neste momento. Muito obrigada. Então, eu agora estou inscrita como participante e já depois passo a palavra. Eu só queria dizer que não sou casada nem divorciada, mas como toda a gente, uma grande parte da minha geração, também tenho as minhas irregularidades face ao direito canónico e às normas eclesiásticas. Penso que isso, no caso dos que eu conheço, de muitos casais meus amigos, tem sido uma fonte de sofrimento e que... As pessoas demoram um certo tempo a atingirem a maturidade de perceberem que a sua consciência é que vai ser o ponto nevrálgico em que o encontro do juízo final seremos julgados por aquilo que fomos capazes de fazer na nossa fragilidade humana. E a nossa fragilidade humana inclui... casamentos falhados, casamentos conseguidos, primeiros, segundos, terceiros, relações falhadas, relações de muitos géneros, e é esse apelo a sermos imagem e semelhança de Deus que me parece que é um apelo fundamental. E para sermos imagem e semelhança de Deus, fomos criados para tal, precisamos fazer o que Gonçalo dizia, era ter o reino dos céus como horizonte, mas os pés assentes na terra, e não adianta não ver a realidade. Eu fui testemunha num casamento na anulação, tentativa de anulação de um casamento católico, em que do meu ponto de vista, havia todas as razões para anular o casamento, e o que aconteceu foi que, não foi na Diocese de Lisboa, foi noutra, a parte interessada, portanto, eu tinha sido madrinha do noivo, do casamento que falhou, o noivo ficou, o ex-marido, portanto, ficou viúvo antes de lhe terem concedido a anulação do casamento. E depois eu perguntei-lhe, mas agora já não tens objeções, porque é que não te casas? E ele disse, agora já não faz sentido, já estamos casados há não sei quantos anos, já não faz sentido nenhum para nós casarmos. Casar pela Igreja. Nós vivemos o sacramento todos os dias. Nós já achamos que vivemos o sacramento. Nós vivemos e somos reconhecidos como uma experiência de amor. E é a experiência de amor que é o sacramento. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos capazes de amar em plenitude, e isso é um trabalho para a vida inteira, vamos também sendo capazes de testemunhar esse amor. Mas às vezes também não somos capazes. Mas o sacramento não está no direito canónico. O sacramento não está nas normas. O sacramento está na relação entre as pessoas, que é capaz de testemunhar para a comunidade e para si próprio e para o outro essa expressão do amor. Portanto, eu, é assim que eu acabei por achar que realmente muitos casamentos nunca deveriam ser considerados casamentos. Deveriam ser uniões de facto entre católicos. E muitas uniões de facto, ou que não são uniões de facto, são realmente casamentos. E são realmente testemunhas do amor de Deus. E penso que esse é o máximo de amor, visto que Deus é amor. Pronto, isto era o que eu queria dizer. E agora vou começar com a palavra. Então, muito obrigado. Estou aqui o testemunho de uma situação diferente das outras, quer dizer, eu sou casado e custa muito quando estou na Eucaristia estar com muitos amigos e familiares ao meu lado e perceber e assistir que não vão comungar pelo simples facto de serem divorciados e recasados. E isto é uma dor que tenho. Obviamente eles terão essa dor maior que a minha, mas não queria aqui também deixar de partilhar isto da perspectiva de que é a de alguém como eu, que tem só a vivência de ser casado. Queria também aqui um bocadinho pensando naquilo que foi o testemunho da Ana e do João ao início, um bocadinho que é um bocadinho também a vivência que eu tive, visto que sou da mesma geração deles, e que é a vivência de que vê o mundo a mudar e a cada momento estar disponível para continuar a amar a minha Igreja e para aceitar, de facto, aquilo que é a reflexão que a Igreja faz. E acreditar que o Espírito Santo vai fazendo e vai trabalhando. E com isto eu queria dizer o quê? Que é preciso dar tempo. É preciso dar tempo ao tempo. Como dizia a Marie Tiocenar, o tempo é esse grande construtor. Há um ano atrás, nem sequer se acreditava que de um conclave pudesse sair um Papa diferente daquilo que eram os outros Papas, e saiu um Papa diferente. E havia quem acreditasse que isso era impossível. E aconteceu. E é preciso, portanto, este Papa não é mais cristão que os outros. Aqui tenho que marcar esta diferença. Agora, é preciso dar tempo, e dar tempo para que as coisas aconteçam. E durante o tempo, que ninguém se abstenha, nos fóruns próprios, e este ano há que saudar este inquérito com que todos nós fomos convidados a participar, e à altura, nessa altura, de participar e de dar opinião e dar tempo. Bom, então, são 6 da tarde, são horas de terminarmos. Vou dar só um minuto. Muito rapidamente, já que desafiaram aqui este alto para eu acho que ainda deu algumas respostas e é um bocado a igreja de alguma dificuldade por vezes justificar o injustificável lá. Então eu acho que isto vai lá realmente com o tempo, com a mudança. Eu, como referi, eu não espero muito do Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco tem um objetivo muito claro, que é a reforma da cultura humana. Portanto, isso para mim é muito claro. A questão das gestões teológicas, da ética sexual, desta questão, digamos, mais da moral, eu penso que não sei se ele terá alguma força para que haja alguma mudança nesse sentido. Eu acho que o primeiro passo, se ele conseguir dar esse passo da reforma da Cúria, já é muito. E portanto, aí depois poderá possibilitar alguma mudança. Eu digo isto porque às vezes nós ficamos com a sensação de que realmente há aqui alguns aspectos interessantes do Papa Francisco, da mudança da concepção, mas a Igreja hierárquica não é só o Papa. E portanto, é também noção, esta noção de que essas mudanças são lentas, são com o tempo. E agora, realmente, a justificação de muitas vezes que a Igreja encontra, do ponto de vista ideológico, não faz sentido. Porque, já que foi aqui dito, as leis muitas vezes são universais, mas depois têm que se aplicar caso a caso. E isso é muito complicado. Bom, então, antes de irmos para a celebração, está a circular um papelinho para quem quiser receber informações do Nós Somos Igreja via e-mail. Eu também tenho um papelinho aqui, portanto, quem quiser deixar aqui o seu e-mail pode fazê-lo. Mas há um papel a circular. Penso que se alguém quiser... Também temos no Facebook. Ah, e podem ser nossos amigos no Facebook. De qualquer forma, agora, em termos práticos, vamos passar para a capela. Mas antes disso, eu queria também dizer que se alguém estiver interessado em constituir um grupo para trabalhar esta questão cá em Lisboa, como os nossos amigos de Aveiro fizeram, também pode manifestar o seu interesse no dito papelinho. E queria agradecer a todos, queria agradecer aos dominicanos, aos alunos e ao Frei Bento que nos acolheram. Queria agradecer aos nossos participantes, os que vieram de mais longe, do Porto, de Aveiro e de Lisboa. E queria dizer-vos que este debate foi muito interessante, muito diversificado e que é importante que a Igreja, na sua totalidade, valorize estas diferenças e seja capaz de lidar com elas. E penso que nós somos um bom exemplo disso. Hoje fomos, esta tarde. E portanto, agora podemos continuar a parte eucarística. E penso que os divorciados, enricasados, que se sentirem autónomos para não cumprir aquilo que o direito canónico...